Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Vou começar de chavar nesse momento, né? O back é o rap. Os pico cresce os olhos, fala de mim, vê se esquece. Pagado madeira, tem uma hora, curti o meu som. Me criticar, me xingar, mas queria ter o meu dom. Tem alguém que bate no peito, diz eu sou melhor. Não faço som pra ganhar dinheiro, tem pior. Tá cheio de estrelinha brilhando no céu musical. Verdadeiro prego, cadê o martelo? Isso me faz tão mal. Coloca a boca, gesticula, olha no espelho. Meu som é feito pra adorar, não ser seu pesadelo. Deixa que os humilhados serão exaltados, exaltado humilhado. O importante é que tudo isso você entenda o recado. Zip na boca não entra a música, vê se não dá falha. O mundo gira e a gira do mundo nos versos metralha. O fura-lata da quebrada fez te afastar de Deus. Deixou de ser gentil, passou de nobre a fariseu. Cheiro de massa, já embaça no carro rebaixado. Olha a coral São Paulina, bicho sai voado. Tá perdido nos homens, mas de Deus você não consegue. Se é da cavão da própria cova, existe quem te enterre. Achar que andar com as piriguete é lucro da vida. O salário do pecado é a morte, não seja homicida. Que assassina a própria alma, vê se joga ladrão. Tá cheio dos artigos, sete pecados capitais então. Que advogado pode julgar essa causa e te livrar da liberdade, mano. Stop, pausa. Sem Hollywood na cena, 007. Aqui se faz, aqui se paga, mano. Vê se não se esquece. Eis-me aqui, prossegui, parceiro no rap. O som não é de incrível rumo, espera do dragão. Mas fala de Deus, estanco o veneno do pecado, João. Metamorfose excelente na mente, já vai. Levanta um, cai dois. Levanta três, aqui cai. Lady Lacera, rotativa do tambor. Segue aí, parceiro, aqui meu professor. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Levanta um, cai dois. Levanta dois, cai três. O inimigo aqui, mano, já não tem vez. Thank you.